Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Amor de filho, amor de mãe. Conta-se que um menino ficou encantado ao ouvir uma banda tocar. Ficou ali ouvindo e ouvindo. Quando percebeu que os músicos recolhiam seus instrumentos por haverem concluído a apresentação, ele se aproximou de um deles e perguntou quanto custava uma serenata. Queria encomendar uma para sua mãe. O rapaz lhe perguntou se ele tinha dinheiro para pagar. Sim, o garotinho tinha. Exatamente como quem ainda não descobriu o exato valor de cada moeda e cada cédula. Ele disse que tinha 26 centavos em seu bolso. Mas caso não fossem suficientes para pagar a serenata, ele ainda tinha um grande tesouro: suas bolinhas de gude. A proposta do garoto comoveu os integrantes da banda, que nessa hora já tinham se aproximado para saber o teor daquela conversa. O desfecho foi o mais feliz possível. A banda foi executar uma serenata para a mãe do menino, que além de surpresa, ficou muito comovida. Não tinha palavras para agradecer aos músicos pela gentileza, e nem ao filho amoroso, a quem abraçou demoradamente. Deus dispôs na história da humanidade um carinho especial, que é o elo de amor entre mãe e filho. No geral, são as pessoas que mais se entendem e se amam, sem necessidade de retorno ou de cobranças. Tanto espiritual como materialmente, é fácil perceber as transformações que ocorrem com a mulher ao se tornar mãe. Desde a concepção, ela interage com aquela alma que ali se encontra, estreitando o laço que os une. No decorrer da gestação, o intercâmbio entre o espírito materno e o do filho é constante numa ligação especial. Normalmente, são espíritos simpáticos que trazem uma história de experiências anteriores que determina o tom da convivência que se dará no transcorrer dos anos. As exceções na boa sintonia espiritual entre mãe e filho decorrem de possíveis relações conturbadas no passado, a requerer mais amor e paciência para serem resolvidas. A maternidade na Terra representa um trabalho interativo entre a mulher e Deus. Os filhos são espíritos que Ele confia para a mulher neste mundo, na posição sagrada de mãe. Como tudo na Terra exige a sua dose de dedicação e sacrifício, ser mãe não é exceção. Quem é mãe conhece os desafios e as bênçãos que a maternidade proporciona. Ser mãe é a vivência do amor mais desinteressado. Ela doa de si tudo o que possui de melhor. Para esse ser, seja ele um amigo do passado que retorne para a alegria do reencontro, ou alguém que busca reconciliação através de ajustes, haverá sempre uma parcela de amor. O bem-estar do filho é visto pela mãe como uma missão. Ele se torna o foco diário de sua vida, desde que acorda até adormecer. Por esse motivo se diz que o amor materno é capaz de ultrapassar barreiras. E os filhos que compreendem a extensão desse amor a retribuem com suas manifestações de afeto, cada qual à sua maneira. Pode ser uma enxurrada de abraços, uma oferta de flores, de mimos diversos, uma surpresa pela manhã, despertando-a entre beijos. Amor de filho, amor de mãe. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.